Manchete FM. te amo, meu bem. Ovo balala, onde fosse o saca, seu jogo de azar é mais fácil entender. Alguém que só quer, só quer, só quer sua boca agora. Coisa que mata.

7 FM. Beijo.

preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar. Pretendo descobrir no último momento o tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento e bota no Manchete.